partir de agora, qualidade, design, inovação e evolução é abrigo. Simples assim, cuidar de mim.

te deixo cheio de tesão, fica de quatro e pina por. Olha pra trás e manda. Agora me chama de maridão, tal, tal. Agora me chama de maridão, tal, tal. Na fortalece, deixa forte, te deixa na condição. É na hora do prazer, mulher. Ah, agora me chama de maridão, tal, tal. Agora me chama de maridão, naquele pique. Vara na zona norte, chama ele de marido. Oi, vara na baixada, chama ele de marido. E para pra contar nossa história, tu escreve o livro. Vara na zona norte, chama ele de marido. Oi, vara na baixada, chama ele de marido. Ô, moleque, tá difícil, postura é lixo. Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio. Presidente William Facundes, no comando da equipe Alucinados por Cerveja. Mais uma com a marca Eduardo da Mente. Te deixo cheio de tesão, fica de quatro e pina por. Olha pra trás e manda. Agora me chama de maridão, tal, tal. Agora me chama de maridão, tal, tal. Na fortalece, deixa forte, te deixa na condição. É na hora do prazer, mulher. Ah, agora me chama de maridão, tal, tal. Agora me chama de maridão, naquele pique. Vara na zona norte, chama ele de marido. Oi, vara na baixada, chama ele de marido. As novinhas no ninho do águia. As bandidas enlouquecem quando o águia talha a picada. MC Juninho, também o Nandinho. As novinhas no ninho do águia. A família tá em peso, hoje é live na pressão. Pode copiar, pode imitar, porque o pop é o pop, o pop é o pop. Tomba bicada, tomba bicada. Toma bicada, toma bicada. Toma bicada, toma bicada. Toma bicada, toma bicada. DJ Maluquinho, o rei do paredão. Tá bem mais gostoso, meu primo. DJ Ramon. Quando o águia talha a picada, MC Juninho, também o Nandinho. As novinhas no ninho do águia. As bandidas enlouquecem quando o águia talha a picada, MC Juninho, também o Nandinho. As novinhas no ninho do águia. A família tá em peso, hoje é live na pressão. Pode copiar, pode imitar, porque o pop é o pop, o pop é o pop. Tomba bicada, tomba bicada. Mega. Sentados na calçada, lembro da gente conversando altas gargalhadas. Sempre voltou de telefone várias madrugadas. Eu lembro de até aceitar ser minha namorada. Lembro nós dois andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro e choro. A beautiful girl, this is not goodbye. I'm beautiful girl, isso não é um adeus. Cheio de água, coração exala. Eu lembro do sorriso, lembro do seu jeito. Eu lembro dos seus olhos, lembro do seu cheiro. Lembro dos abraços, da sua voz, eu lembro de tudo. Lembro nós dois andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro e choro. A beautiful girl, this is not goodbye. A beautiful girl, isso não é um adeus. A beautiful girl, this is not. Se tu não estás, não sei onde andarás. Se o amanhecer que chega, cai a noite, é tudo igual. E eu não sei. Batidando Melody. Equipe Alucinados por Cerveja de Santana do Amapá. Novidade. E o que é sucesso, você ouve primeiro aqui com DJ Megatron. Lembro bem daquela noite que nos conhecemos. Hoje choro nesse dia que me disse adeus. As manhãs sem os teus olhos já não têm sentido. E as coisas vão perdendo pouco a pouco seu valor. Tenho que reconhecer que já não sou a mesma. Sigo andando sem destino. Peço que o dia amanheça. Tenho que reconhecer que desde a tua partida, um pedaço da minha vida. As lembranças machucam, não consigo mais sorrir.

guardando aquele sentimento que eu acho que ficou pra trás. O vídeo é louco, tá tocando. E agora estou chorando sem teu amor. Oficial Volume 3 do DJ Megatron Facundes. Alô, DJ Megatron! Apart.

Megatron Facundes.

botar o cavalinho de pau na frente dos polícias e vou dizer: se vocês são homens, vem atrás de mim, vem atrás de mim. Ah, hoje eu vou, hoje sim eu vou bloquear. Hoje eu quero voltar só depois da manhã. Chama gengiva e que tá perdido, extraviado na quirela. Ninguém mais segura ele. Noite, boa noite, seus anjinhos. Tá contente, galera? E logo desculpa o que o pessoal deu nessa música, que eu gostei muito dela, sabe? Mas eu não consegui pegar a letra, tava complicado, eu fiz do meu jeito. Vou na papicinha, lepê no bumbum. Manda pra ela. Márcio Fopa, o top DJ da galera. Aí pode abandonar. Presidente.